Desde as primeiras horas da manhã desta terça-feira, a Corregedoria da Guarda Municipal de Foz do Iguaçu e a Polícia Federal desencadearam uma operação. Na sede da Guarda Municipal, a Corregedoria fez a apreensão de uniformes, armas e equipamentos dos guardas municipais. A Polícia Federal recolheu para a carceragem provisória da delegacia um subinspetor e dois guardas municipais que não tiveram os nomes ainda revelados à imprensa. Segundo informações da direção da GM em Foz do Iguaçu, nas primeiras horas desta manhã, o diretor da instituição e secretário de Segurança Pública de Foz do Iguaçu estará se pronunciando a respeito do caso. Para as 9h30 da manhã, está marcada uma entrevista coletiva. Os motivos desta operação e da prisão dos guardas municipais não foram revelados, pelo menos por enquanto. A suspeita é do envolvimento com contrabando. Não há também informações sobre o envolvimento de outras pessoas e a dimensão desta operação. Como havia mandado de prisão expedido, é possível que a polícia já tenha todos os documentos em mãos, inclusive as provas que basearam a justiça na autorização para a prisão desses indivíduos. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.